Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Donizete Dias Oliveira, da Vila Nossa Senhora do Retiro, Pirituba, foi atendido com Luiz Gonzaga, do próprio Luiz Gonzaga Pé de Serra. E ele ofereceu para os músicos e dirigentes da Corporação Musical da Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com muito respeito. Beleza, muito obrigado a você também, Donizete. E vamos seguindo agora com Jacó e Jacozinho, do Lísio Rainha do Paraná, João Carlos e Maurício, de Clóvis e Maurício Felipe, Lágrimas. Quando chega a primavera, eu vejo a minha tapera toda enfeitada de flor. A rosa me faz lembrar do Porto Paranaguara, aquele ninho de amor. Onde o Romero pediu uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o rocio cristalino da noite que serenou. diz a história que eu me lembro, a natureza floresceu. Rosa, uma santa milagrosa, certa noite apareceu. Ali ergueram o santuário, onde a virgem do rosário aos aflitos atendeu. Com o orvalho que caiu, Santa Virgem do Rocio, este nome a recebeu. Irmão brasileiro no Porto Paranaguá, ao deixarem o navio, vão à igreja do Rocio sua bênção implorar, pedindo felicidade que acalme a tempestade que desabam sobre o mar. Paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lar. Santa Virgem do Rocio, quem te vê e quem te viu nunca mais esquecerá. Que aos filhos deste mundo vós não cansa de mostrar. Pela graça recebida, a lembrança prometida, o Romeiro vão levar pra Senhora Imaculada, que um dia foi programada Rainha do Paraná. Deixa a minha gente viver. Deixa a minha gente viver. tempo mostrará, não foi em vão. Irá brotar nesta terra a força da união. A mão do Criador abençoa, são lágrimas de amor. Lágrimas podem chão, abençoa a plantação. Deixa minha gente viver. Deixa minha gente com o Cacique Pajé, do Cacique Carreirinho, Pescador e Catireiro. Depois com Carreiro e Carreirinho, do Carreirinho, Carreiro Sebastião. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. E o Raiz do Brasil também tem dois telefones à sua disposição, prezado ouvinte, para você participar por telefone. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Olha, você tem a semana inteira para telefonar, certo? Anote os dois telefones, 2182-3081, 2182-3082. Você pode telefonar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Deixe o seu pedido anotado, que ele será atendido de segunda a sexta-feira. Repetindo os telefones para você anotar: 2182-3081, 2182-3082. Programa Raízes do Brasil, programa de confraternização. Agora com Jacó e Jacozinha, Florzinha do Campo, a pedido de Luzia Araújo de Osasco. Depois é Mulato e Cassiano, Quando Deus Dá a Farinha, para Maria Clara Pereira de Santo Amaro. Thank you. são mineiro e mineiro bom. Não faz um dia nem tão pouco mês. Faz muitos anos, não me esqueço não. Eu era moço com mineiro forte, trabalhador, e posso até jurar. Corri o Brasil e fui de sul a norte, para a tristeza um pouco disfarçar. Minas Gerais deixei lá meu sertão, trouxe saudade de lá, vim embora. Vim com ela no meu coração. Quando me lembro, os meus olhos choram. Eu vou contar por que razão saí, porque deixei o meu torrão natal. Deixei meu rancho lá onde nasci, que foi meu berço, isso é natural. Vocês podem ver, lá eu nasci e na mesma morada veio também o meu amor nascer. Aquela santa minha companheira, que Deus me deu pra mim ser tão feliz. Mas um dia a sorte traiçoeira levou aquela a quem tanto quis. E nesse dia de tanta tristeza, meu coração a soluçar de dor, eu me arribei por outra natureza. Minas Gerais tão grande lá ficou. Mas qual o que eu não me esqueço não, aquele estado eu amo demais. Quero voltar naquele meu torrão, quero morrer lá em Minas Gerais. Nós ouvimos com Roberto Correia, do Mário Zan e Arlindo Pinto, Xalana. Foi o pedido de Wagner Adio, presidente na Rua Odivelas, no Parque Mandaqui. E ofereceu para a esposa Luciana e para toda a equipe do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado. Solicitação depois de Maria Antônia Santos de Guaianazes, com Duo Gracial, de João Pacífico e Raul Torres, Minas Gerais. Ofereceu para a equipe da rádio e para todos os... E agora? Ah, todos os mineiros. Ela deve ser mineira, né? Maria Antônia Santos de Guaianazes, muito obrigado. Vamos seguindo com João Mulato e João Carvalho. Do Tião do Pinho e João Mulato, Não Deixa a Viola Cair. Depois Pedro Paulo e Tião Lourenço, de Moisés e Tião Lourenço, Lembranças do Passado. Viola está sempre firme, de sol a sol e no dia a dia. Minha viola já conquistou amizade na alta sociedade, na periferia. Minha viola leva o som bonito nos lugares que o povo aprecia. Minha viola só me dá prazer, exalta meu viver nas minhas cantorias. a bandeira, tem suas normas pra não desistir. Sou um herdeiro de bons cantadores, seguro a viola sem deixar cair. Viola traz inspiração, tirando a solidão de quem padece. Minha viola também espanta a maldade, mostrando a verdade pra quem desconhece. Tocar viola é a minha missão, pra minha gente que tanto merece. Minha viola é grande companheira, na minha carreira só me fortalece. Um bom violeiro ergue a bandeira, tem suas normas pra não desistir. Sou um herdeiro de bons cantadores, seguro a viola sem deixar cair. Sou um herdeiro de bons cantadores, seguro a viola sem deixar cair. Esta saudade, eu vim rever o recanto onde nasci, pisar no chão onde brinquei quando criança, tempos de infância que eu nunca mais esqueci. Ao longe vi a montanha azulada e a cachoeira com suas águas prateadas. O coração bateu forte no meu peito quando avistei a escolinha onde estudava. Oh, quanta saudade, a minha infância que nunca mais esqueci. Felicidade, sinto em rever o lugar onde nasci. Fui percorrendo a estradinha e relembrando dos meus amigos que comigo caminhavam. Somente Deus pode dizer por onde anda toda essa gente que sempre esteve ao meu lado. Quando avistei o lugar onde morava, meu coração muito se amargurou. Casinha ali não mais existia, e com o tempo tudo ali se transformou. Pois somente Deus pode dizer por onde anda minha gente. Oh, minha terra, porque você hoje está tão diferente? E foram tantas lembranças naquela hora dos meus parentes, meus irmãos e dos meus pais. Só um riacho murmurando ali por perto, quem poderia entender meus tristes ares? Ali fiquei alguns momentos meditando, que tudo muda e eu também estou mudado. Que nessa vida tudo passa e se transforma, e o que resta são lembranças do passado. Pois somente Deus pode dizer por onde anda minha gente. Oh, minha terra, por que você hoje está tão diferente? Oh, quanta saudade, a minha infância que nunca mais esqueci. Oh, felicidade, sinto em rever o lugar onde nasci. Ouvimos com João Mulato e João Carvalho, de Tião do Pinho e João Mulato, Não Deixo a Viola Cair. Pedro Paulo e Tião Lourenço cantaram a seguir, de Moisés e Tião Lourenço, Lembranças do Passado. Homenageado do dia. Homenagem hoje à grande dupla Zé Carreiro e Carreirinho. Vamos falar de algumas curiosidades dessa dupla. O nome da dupla partiu de um concurso organizado pela Rádio Record. Isto quase no final da década de 40. Para a escolha do novo nome na dupla, Blota Júnior sugeriu Tupi e Tupã. J. Pinheiro sugeriu Pardinho e Pardal. Armando Rosa, Zé Carreiro e Carreirinho. E a Dona Irã Barbosa, Minguinho e Mingote. Nossa Senhora, o público votou por carta e o nome escolhido foi Zé Carreiro, cujo nome é Lúcio Rodrigues, e Carreirinho, que é o Adalto. A dupla, que esteve junta por 12 anos, gravou 110 discos em 78 rotações, 4 LPs. Em agosto de 1950, a dupla gravou o primeiro disco 78 rotações. De um lado, Canoeiro, do Zé Carreiro, e do outro, Ferreirinha, de Carreirinho. Outros sucessos da dupla foram Sinhá Maria, do René Bittencourt, Teu Nome Tem Sete Letras, Vieira, o autor, Buquê de Flores, o Zé Carreiro e Carreirinho, entre outras. Em fins dos anos 50, a dupla se desfez em virtude de Zé Carreiro ter tido problemas nas cordas vocais e acabou ficando surdo. Homenageando o Zé Carreiro e Carreirinho, de autoria deles, Buquê de Flores, e depois do Zé Carreiro e Alucim, Canoeiro. Mandou meu amor um buquê de flor, tem uma carta também, desejando com saudade para mim felicidade, saúde e parabéns. Que eu mando são flores colhidas por mim, escolhidas com muito gosto e prazer. Sei que você vai sentir, mas perdão vou lhe pedir por eu não comparecer. As flores com muito carinho, dei um bilhetinho, mandei para o meu amor. Tem 11 flores no buquê, você está faltando uma flor. Meu peito sentia tamanha alegria, porque chegou meu amor. Com a flor que faltava aqui, eu então lhe respondi: era você minha flor. Tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei o carreirinho pra ir pescar na lagoa. Levei uma rede de lanche. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Eu levei meus a preparo pra dar uma pescada boa. Eu saí logo sereno, remando minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Descendo mais pra baixo, remando minha canoa. A canoa foi rascando, foi deitando hasta boa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Tava enchendo muito, fui encostando a canoa. Eu entrei numa passante, fui sair noutra lagoa. Fui mexendo aquele lodo. Ai, ai, onde que os pintado amor? Pegar peixe dos pão, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo de boa na água que a peixaria tortua. Jogo a rede e dou um grito. Ai, ai, os dourados amontoa. Nós ouvimos com Zé Carreira e Carreirinho, de autoria dos dois, Buquê de Flores. E depois a composição do Zé Carreira e Elocim, Canoeiro. A dupla Zé Carreira e Carreirinho, que foi homenageada hoje, aqui no programa Raízes do Brasil. Na sexta-feira, não se esqueçam, prezados ouvintes, vocês principalmente que participam do programa Raízes do Brasil, são candidatos a ganhar por sorteio amanhã, né? Sexta-feira, amanhã. Vocês são candidatos a ganhar por sorteio o lindo CD com 14 faixas das Galvão, Faz o Povo Balançar. É um CD realmente sensacional, gravado na atração, que amanhã, sexta-feira, no programa Raiz do Brasil, estaremos sorteando para um ouvinte de nosso programa. Agora uma pausinha para o cafezinho e estaremos de volta já já, daqui a pouquinho. Thank you. entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Samba, choro e companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite. Samba, choro e companhia. Aqui, na Rádio Cultura Brasil. Programa do Estudante. Projetos experimentais de alunos das principais faculdades de comunicação social do país. Toda sexta-feira, à 1 da tarde, Programa do Estudante, na Rádio Cultura Brasil. O universo da música brasileira. Gostaria de dizer que a Tropicália é também uma faceta da verdadeira música brasileira. Sucessos, números raros, registros históricos e gravações exclusivas. Acervo Walter Silva. Segunda à 1 da tarde e sábado às 18 horas, aqui na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. E já no próximo intervalo, a participação da Cirlei Ribeiro, a nossa repórter da Rádio Cultura Brasil, hoje falando sobre a campanha contra a dengue. Vamos ouvir com Helena Meirelles, da própria Helena Fim de Baile, depois com o trio Parada Dura, de Marrequinho da Esa Rosa, Endereço da Felicidade. Com uma pessoa que gosta de mim. cidade ansiosamente me espera chegar. Nem por um instante. É minha mãezinha que ali eu encontro, a quem eu dedico o amor mais profundo. A casinha verde é bastante singela, mas tudo que eu dentro dela, porque minha mãe representa meu mundo. Nós ouvimos com Helena Meirelles, da própria Helena Meirelles, Fim de Baile, com trio Parada Dura, de Barrequinho e Odaias Rosa, Endereço da Felicidade. E agora com vocês, a Cirlei Ribeiro. Muito bom dia, Cirlei. Bom dia, Muíbo. Bom dia, ouvinte do Raízes do Brasil. Uma pesquisa da Secretaria da Saúde comprova aquilo que você já sabe. Os pratos e vasos utilizados em plantas são os recipientes que mais concentram focos de dengue no estado de São Paulo. Os técnicos do controle de endemias chegaram a essa conclusão depois de vistoriar mais de 2 milhões de imóveis em todo o estado. E do total de larvas coletadas que deram positivo para o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, 28,9% estavam em vasos, pratos ou outros recipientes de plantas ornamentais, como as pingadeiras, por exemplo. Na capital e Grande São Paulo, o principal problema foi em relação às caixas d'água e reservatórios, responsáveis por 44% do total de recipientes positivos para o mosquito. Materiais como latas, frascos e plásticos responderam por 13%. Para novembro, a Secretaria está programando um verdadeiro mutirão de varredura e limpeza em todo o estado, um trabalho que será feito em parceria com os municípios, e isso para remover possíveis criadouros do mosquito em imóveis residenciais, também em cemitérios, depósitos, ferros velhos e prédios comerciais. Esse é um trabalho que vai marcar a Semana Estadual de Combate à Dengue, preparando o estado para o período de calor e de chuvas. E a sua participação é importante, vistoriando, portanto, esses recipientes, principalmente de vasos, né, pratos e vasos de plantas, que concentram essa grande quantidade do mosquito da dengue. Um bom dia e até amanhã. Se Deus quiser, se leia até amanhã aqui no programa Raízes do Brasil. E qualquer dúvida que você tenha e queira esclarecer, você pode ligar para dois telefones: 21-82-30-81, 21-82-30-82. Estes dois telefones do Raiz do Brasil estão à sua disposição de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. E você que é internauta, tendo alguma dúvida, querendo esclarecer com a nossa querida participante, a Cirlei Ribeiro, também pode mandar um e-mail para raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. E nesses endereços também, você pode participar do programa Raiz do Brasil para pedir músicas e etc e tal, tá bom? Agora Zilo e Zalo cantam Lamento de uma Saudade, a pedido de Leila e João de Deus Martinez, lá de Santo André. Depois, com Bandeirantes e Zé Batista, História de um Burrinho, pedido de Marlene Gomes, residente no bairro do Butantã, e também o pedido de Paulino Gonzaga, residente na capital. Quartinho, chora baixinho um violão, triste lamento de uma saudade, felicidade procura em vão. Quem eu amava sinceramente pagou carinho com ingratidão. Enxergo a vida por outro lado, não tem firmeza meu pensamento. Minha alegria se foi pra longe, igual estrelas no firmamento. Sem teu amor fico sozinho, qual um barquinho jogado ao vento. Desiludido, se corremando no mar penoso do sofrimento. Jesus peregrinava pelo mundo, um jumentinho era sua condução. Porém o mestre não perdia um segundo pra dar exemplo de amor e compreensão. Um certo dia, ao passar pelo caminho que margeava o lamaçal de uma ribeira, deixou cair no atoleiro ajuda quatro lavadeiras. Elas negaram, então o mestre disse assim: para mulher serviço nunca vai ter fim. Elas negaram, então o mestre disse assim: para mulher serviço nunca vai ter fim. Logo adiante, bem na beira de um caminho, numa vendinha onde os homens se reuniam, enquanto alguns tomavam pinga num cantinho, no outro canto outro jogava e não bebia. Porém o mestre dirigiu-se aos jogadores, pedindo ajuda pra salvar seu jumentinho. Porém não teve entre os quatro senhores nem pelo menos simples gestos de carinho. Então Jesus falou assim na despedida: quem é de jogo nunca vencerá na vida. Então Jesus falou assim na despedida: quem é de jogo nunca vencerá na vida. E os cachaceiros, percebendo o assunto, se ofereceram a Jesus por derradeiro. Foram dizendo: meu senhor, iremos juntos, que o seu burrinho vai sair do atoleiro. Jesus, que é todo poderoso, bem podia tirar sozinho o seu burrinho e ir embora. Mas só fez isso com total sabedoria, para dizer aos cachaceiros nesta hora: mesmo não tendo o dinheiro pra pagar, para pinguço pinga nunca vai faltar. Mesmo não tendo o dinheiro pra pagar, para pinguço pinga nunca vai faltar. Nós ouvimos com Zilo Izalo, do Goiás, Zilo, Lamento de uma Saudade. Pedido de Leila João de Deus Martinez, da Rua Tupi. E ofereceram para os amigos Antônio Hidalgo, Dona Nancy Santo Portela, para Alcides Fulanete, para Antônia e Antônio Nicolini. Um grande beijo para Leila e para o João de Deus Martinez, que são participantes da Orquestra Violeiros de Mauá. Muito obrigado. E depois, com o Bandeirantes Zé Batista, do Nonô Basílio, História de um Burrinho. Dois pedidos para essa música. Marlene Gomes, residente do Butantã, que ofereceu para o maridão Carlinhos e para os filhos Eduardo e Stella Mares. E também foi o pedido de Paulino Gonzaga, que ofereceu esta música para todos os componentes do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, Paulino Gonzaga, participante do programa Raízes do Brasil. E atenção, Edna Silva Freitas, de Diadema. No próximo intervalo, o Cantinho do Ouvinte, hoje atendendo a sua carta. Antes, vamos ouvir duas músicas. Com o trio Pinho Caboclo, Eu, a Viola e Era, do Praense Pião do Vale, Chicão Pereira. E depois com Vieira e Vieirinha, do Zé Carreira e Carreirinho, Velho Conquistador. Por causa de você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar. Ciúme vive a me dizer pra eu escolher com quem vou ficar. absurdo jamais eu aceito. E prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Ela estava tão linda naquela janela. E você com o seu ponteado tão apaixonado foi quem me deu ela. Por isso não vou abrir mão desse meu coração que ela quer lhe roubar. Se ela for mesmo embora, é com você, viola, que eu vou ficar. Viola, estou muito triste, mas a dor que existe, você me consola. Seu braço eu faço queixume do amor que o ciúme vai levar embora. E prevejo a qualquer momento esse amor ciumento nos deixar pra sempre. Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe, deixe que eu ame a viola somente. Sofri uma contrariedade, quis fazer uma aventura, eu sendo um homem de idade. Eu gostei de uma mulher, foi minha infelicidade. Aluguei um apartamento bem no centro da cidade. Mobilei o apartamento, dinheiro eu dava vontade. Pensava comigo mesmo, encontrei a felicidade. Por ela eu tinha paixão e ela somente amizade. Tava criando pra mim uma grande felicidade. Confiante no meu dinheiro, não pensei na falsidade. Carinhos que me fazia forçando suas vontades. Cheguei, topei uma novidade. Quando eu abri a porta, caí na realidade. O seu verdadeiro amor lá se encontrava à vontade. Pra mim foi uma lição e pra todo homem de idade. Nós ouvimos com o trio Pinho Caboclo, de Praense, Pião do Vale, Chicão Pereira, eu, a viola e ela, Depois Vieira e Vieirinha cantaram do Zé Carreiro e Carreirinho, Velho Conquistador. Cantinho do Ouvinte. Aqui estão as músicas escolhidas por Edna Silva Freitas, lá de Diadema. Tavano e Tavares, Amor Sincero. Lourenço e Dorival, Como Eu Chorei. André e Andrade, Mataria. Se Deus quiser, muito breve nós estaremos casados. Pra nossa felicidade vamos ter um lar honrado. Depois que eu a conheci, eu sinto a vida mais bela. Juramos de se casar no civil e na capela. Eu soluço de saudade quando estou longe dela. Dia e noite, noite e dia, meu pensamento é só nela. Meu amor me faz contente, muitos beijinhos me dá e me abraça loucamente. Na hora da despedida o meu coração presente, e ela também soluça quando eu estou ausente. Chega! vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Sirvo pra morar no lugar de mataria. Quando vai chegando a tarde que vai terminando o dia, meu coração entristece na hora da Ave Maria. Fico triste, aborrecido, pensando sem alegria. Pois eu acho bem melhor quando amanhece o dia. Até o meu coração vai trabalhar com regalia. Quando chega a tardezinha, eu acho muito pior. Naquelas capoeirinhas onde canto chororó, Saracura canta triste lá pra aquele escafundó. No centro daquelas matas canta o pássaro jaó. Na beira do Rio Grande passa voando o socó, procurando aquele esposo aonde é um arvoredo só. Chega meia-noite, fica tudo excelente. Os viventes estão dormindo naquele sono inocente. Quando é tempo de luar, mas brilha tudo de repente. As águas de tomba em tombo no seu leito tão corrente. E com o clarão da lua fica tão resplandecente, todos os vegetais do mundo ficam bem marreluzente. No romper da madrugada muda toda a natureza. As estrelas no céu correm fazendo sua defesa. Caboré canta dolente, canta que é uma beleza. E o galo amiudando em todas as redondezas. Espera barrado o dia, isto é na maior certeza. Vem trazendo a claridade no reino da natureza. Quando é de manhã cedo, amanhece parece diferente. O sol nasce rosado com a serração na frente. Eu acho muito gostoso este meu viver ausente, morando neste sertão tão longe dos meus parentes. Vivendo neste sertão, lembrando de certa gente. Quem tem seu coração mole não tem é ser que não sente. Nós ouvimos com Taviani Tavares e José Matheus de Almeida, Amor Sincero, com Lourenço e Dorival, de Telmo de Maia, Como Eu Chorei, com André Andrade, de João de Freitas e Sebastião Bruno Rosário, Mataria. Músicas do Cantinho do Ouvinte, que hoje atendeu a Edna Silva Freitas, residente em Diadema. Acho que parece que é o Jardim Campanário, está escrito aqui, não é isso? E ela ofereceu para nós, para a viúva do Sulino. E o nome da viúva do Sulino, outra vez, você dá para a gente, que a gente também não sabe, viu, Edna Silva Freitas? Para a Terezinha e todos da rádio, também ofereceu para o Zebete. E a todos os capricornianos, porque ela faz aniversário no dia 1º. Olha, dia 1º de cada ano. Parabéns, hein? Sempre no ano novo ela faz aniversário. A Edna Silva Freitas vai completar agora 88, que beleza, 88 anos. Parabéns, viu, Edna Silva Freitas. Antecipados, né? Antecipados porque ainda a gente está em novembro e falta, ó, algum tempo para o final do ano. E ela vai só fazer aniversário no dia 1º de janeiro. Parabéns e felicidades e muito obrigado, Edna Silva Freitas, lá de Diadema, pela participação e colaboração aqui no programa Raízes do Brasil. Você também pode participar, você pode colaborar, mandando uma carta para a Rádio Cultura Brasil neste endereço. Rua Seno Sbrig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Coloque no envelope Programa Raízes do Brasil. Pode escolher as músicas para serem tocadas de segunda a sábado e pode fazer oferecimento das músicas. Afinal de contas, vocês auxiliam a produção na confecção do programa de segunda a sábado.